relógio marca as 11, elas vêm me visitar. E tumba lá catumbi, tumba tá. E a hora perereca se prepara pra menear.